Pessoas falam de mim e me apontam quando eu passo críticas e elogios. Mas nada disso me abala, eu continuo sendo eu mesmo e só fazendo o que eu quiser. E sou feliz assim, eu sou feliz assim. De sair numa noite, ficar com 30 pessoas, noutra noite dançar e ficar sozinho na boa, não dá satisfação, é meu estilo de vida. E sou feliz assim. Todos me olham se eu estou dançando. Eu sou feliz assim. Querem saber com quem estou ficando. Eu sou feliz assim. Ouviam mais de mim e estão falando. Eu sou feliz assim. Falam mal, mas vivem me limitando. Eu sou feliz assim. Tenho atitude, minha voz é como um tiro de Glock. Cada notícia que sai sobre mim será mais um choque. Fazer o que se sou notícia como a Britney Spears. Sei que sou louco e sou feliz assim. Não tô na caras, mas já sou notícia onde quer que eu estiver. Polêmica é meu sobrenome. Eu sou pronto pro que der. A minha história eu que escrevo e só lê quem eu quiser. E sou feliz assim. Todos me olham se eu estou dançando. Eu sou feliz assim. Sem saber com quem estou ficando. Eu sou feliz assim. Queriam mais de mim e estão falando. Eu sou feliz assim. Falam mal, mas vivem me limitando. Eu sou feliz assim. Pessoas falam de mim e me apontam quando eu passo críticas e elogios. Mas nada disso me abala, eu continuo sendo eu mesmo e só fazendo o que eu quiser. E sou feliz assim. Todos me olham se eu estou dançando. Eu sou feliz assim. Sem saber com quem estou ficando. Eu sou feliz assim. Queriam mais de mim e estão falando. Eu sou feliz assim. Falam mal, mas vivem me limitando. Eu sou feliz assim. Todos me olham se eu estou dançando. Eu sou feliz assim. Sem saber com quem estou ficando. Eu sou feliz assim. Queriam mais de mim e estão falando. Eu sou feliz assim. Falam mal, mas vivem me limitando. Eu sou feliz assim. Feliz assim. Eu sou feliz assim.